Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe de regresso, já sabem, uma hora de música sem palavra cantada. Embora, aqui e ali, apareçam vozes, mas nunca a cantarem palavras. Vamos com a norueguesa Rebecca Karjord. Ela tem-nos habituado, sobretudo, a bandas sonoras para cinema e televisão, mas no sétimo a solo, um disco de originais, junta, como sempre, a música instrumental orgânica e digital, e neste último de Bell Tower há uma série de ideias a pontuar o disco, desde a poesia do século XIX ao ativismo ambiental e também e sobretudo uma ligação ao Departamento Linguístico da Universidade de Estocolmo, que fez uma pesquisa junto de uma série de mulheres, pessoas não binárias e também homens com algumas dificuldades auditivas e orais. E assim, a partir deste projeto, Rebecca Karjord recuperou e juntou desta pesquisa 25 sons, foi manipulando o pitch e o delay para, em samples, criar uma espécie de voz única para narrar as ideias supracitadas, que vão desde poemas à batalha ecológica. No Em Transe de hoje, a abrir, The Bell Tower, novo para Rebecca Karjord, primeiro Lacrimosa, logo a seguir Megafauna. Boa noite, bem-vindos. It seems clear that we who are alive now are here for something and witnessing something for our planet that has not happened at any time before. And so we who are alive now and who are called to, who feel called, those of us who feel called to love our world has been at the core of every faith tradition, to be grateful for it, to teach ourselves how to see beauty, how to treasure it, how to celebrate, how, if it must disappear, if there's dying, how to be grateful. Every funeral, every memorial service is one where you give thanks for the beauty of that life or the quality of what. And so there's a need, some of us feel, I know I do, to what is, looks like it must disappear, to say, thanks, you are beautiful. Thank you, mountains. Thank you, rivers. And how, we're learning, how do you say goodbye to what is sacred and holy? Thank you. Thank you. Duas norueguesas a abrir o Em Transe de hoje. Primeiro duas para Bell Tower, o novíssimo e interessantíssimo novo disco de Rebecca Cardioard, Lacrimosa e Megafauna, e depois é a faixa que fecha o último Iris Silver Mist. É o nome de um perfume e é também o título de um disco muito concentrado ainda naquilo que já nos parece antigo, mas não foi há muito tempo, que é a ideia de clausura e de impedimento da pandemia. Isto porque Jenny Val e outros músicos viram-se impedidos de tocar, e deste constrangimento, desculpa-me o eufemismo, saiu uma série de ideias, nomeadamente aquelas que constituem as peças musicais para Iris Silver Mist. Jenny Val para trás, I Want the End to Sound Like This. Seguimos em frente. Saiu no ano passado Fourth Wave of the Moon, de Bjorn Charles Dreyer, que agora vê remisturada uma das faixas de Sound of the Sea. Bjorn Charles Dreyer é um nova-iorquino, nasceu em 1968 e 5 anos depois mudou-se para a Noruega. É portanto mais europeu do que norte-americano. Estudou guitarra clássica, passou também na idade da adolescência por bandas de rock and roll, estudou muito e foi-se focando num certo som mais arty, instrumental e experimental. De Bjorn Charles Dreyer, seguimos com The Sound of the Sea, mistura de Jakaszek para um tema do ano passado, veio dentro de Fourth Wave of the Moon. The sea awoke at midnight from its sleep. And round the pebbly beaches, far and wide, I heard the first wave of the rising tide rush onward. With uninterrupted sweep, a voice out of the silence of the deep. A sound mysteriously multiplied. As of a cataract from the mountainside. Winds upon a wooded steep. So comes to us at times from the unknown, inaccessible solitudes of being, the rustling of the sea tides of the soul. Are some divine foreshadowing and foreseeing of things beyond our reason or control. rodando muitas e muitas vezes por aqui. Ele também é um profícuo autor, chama-se Loshill Scott Morgan, último Silas, a fundir este padrão já conhecido, esta marca de Loshill, a ligeira batida sobre camadas ambientais. Björn Charles Dreyer, antes, com a remistura de Jakaszek, músico polaco, em The Sound of the Sea. E para trás é a banda sonora, a primeira, de Ellery Sechsel. É um filme encomendado pela National Film Board of Canada, realização de Josephine Anderson e Claire Sanford, Dexada. Tem por lá, entre outros temas de Ellery Sechsel, The Most Special Place. Em frente, com o escandinavo Ferbm. Ele é conhecido por Ferbm, mas chama-se Elko Toppe, multi-instrumentista, ideia luminosa, Winter, Spring, Summer, Fall, uma passagem por entre sons de campo e vários instrumentos, nomeadamente de sopro, entre outros, por todas as quatro estações. Winter Six agora de Ferbm, depois a primeira vez por aqui de Drum. Thank you.

para trás e pela Compact, uma editora, distribuidora sediada em Colónia, Alemanha. Deste ano, a compilação Pop Ambient 2025, lá dentro, entre outros, Leandro Fresco e Toro Pfeiffer. Ouvimos aqui Goldwasserfluss. Antes e pela primeira vez por aqui, o tema Tune for Us de Drum, Under Tangled Sindless, é o último disco deste britânico. Este, que também é DJ, faz este som, eu diria complexo, mas que soa muito simples e muito também emocional. Peças ao piano com beats, tudo com muito esmero. E quase, quase no final deste Em Transe, seguimos com Nils Frahm e o segundo avanço para aquele que será o sucessor de Day. Vem Night, é já no dia 9 de maio, Monuments Again. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje e vamos ouvindo Oliver Coates. É um exímio violoncelista, tem feito também muita música para cinema, como The Stranger, After Sun, Occupied City, entre outros, e recentemente editou um novo de inéditos. Procurem a obra de Oliver Coates, é daqueles que, de facto, não engana. O talento e o gênio autoral estão lá. Oliver Coates com Throb Shiver Arrow of Time, ouvimos 90 e fechamos com alguém que passou por aqui pela primeira vez no Em Transe. Não é um disco só de acordeão, tem também órgãos, sintetizadores, trompetes, o saxofone da música de Nova Orleans, Aurora Nealon, e ainda a eletrónica de Rashika Nayar. Falamos do disco On a Painted Ocean, Waltz McClement, com talvez um dos trabalhos mais belos até agora de 2025. De lá, Sirens. Já sabem, o Em Transe agora é um programa em formato digital. Encontram os links para o download em radiotranse.blogspot.com ou nas diferentes plataformas de podcast. Fiquem bem, até breve.